Alô, meu parceiro, ela é o Master D, tamo junto. Você me liga na madrugada e eu atendo porque gosto do jeito que me judia, tão louco, tão fria no amanhecer. Faz eu me sentir um anjo voando no céu da sua boca sem asas. Depois joga um balde de gelo no meu corpo inteiro que manda em brasas. Cê ganha o quê com isso? Joga fora isso tudo de amor, é um desperdício. É falta de educação com meu coração. Suas chamadas são movidas por tesão. Cê ganha o quê com isso? Com meu coração, suas chamadas são movidas por tesão. Dói demais se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falar não. Isso é Diogo, Jairo Records, tamo junto, aquele abração. Você me liga na madrugada e eu atendo porque gosto do jeito que me judia, tão louca e tão fria no amanhecer. Faz eu me sentir um anjo voando no céu da sua boca sem asas. Depois joga um balde de gelo no meu corpo inteiro queimando em brasa. Cê ganha o quê com isso? Joga fora isso tudo de amor, é um desperdício. É falta de educação com meu coração. Suas chamadas são movidas por tesão. Cê ganha o quê com isso? Joga fora isso tudo de amor, desperdício. É falta de educação com meu coração. Suas chamadas são movidas por tesão. Dói demais se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falar não. Dói demais se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falar não. Sucesso Japinha Conde.